digas porque te amo e não consigo entender. Meu coração bate forte querendo te ver. Por medo de perdê-la, meu coração se entregou. Hoje eu me vejo sintonizado nesse amor. Eu não posso ficar em mais um dia sem você. Por tanto te amar, eu não consigo te esquecer. Só quero que me entenda, por favor, vê se me escuta. A minha vida sintonizada na tua sintonia total é meu amor, preso em você. Só quero que entenda tudo que eu vou dizer. Sintonia total é meu amor, preso em você. Portanto te amar, eu não consigo te esquecer. Sintonia total. Sintonia total. É isso aí.